edição dos Iriados 25, pontinha da antena radar 97.8 MHz, rádio difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Hoje as boas-vindas não são só para os ouvintes da radar e deste Iriados 25, são para os 10 mil ouvintes novos que o meio rádio ganhou, segundo a base real de meios, o Barem, em relação ao primeiro trimestre de 2009, contrariando uma irritante tendência que se mantinha ao longo de 2008 de diminuição dos que usufruem da rádio. Ficamos muito contentes, seja lá onde eles estiverem e escutarem o que escutarem, é rádio com R grande, é em grande parte dos casos, que estarão a escutar. É o meio rádio que ganhou, todos ficamos alegres e de braço no ar. Celebramos, entretanto, nada como um Irish Jig que entregue pelos Coldplay para fazer dançar. Strawberry Swing. We love you. Boa noite.

believe the words of his soul. Carry a story that's never been told. There once was a man who thought that he knew. He fought for his country, red, white and blue. And now he's lying in a far off field. His words forgotten, he's tagged by his heels. Died in two worlds. Play Strawberry Swing do último Viva La Vida e três temas para um dos álbuns praticamente esquecidos por muita gente de 2008. É mais um dos originais dos Levelers, não é mais um, é um álbum novo dos Levelers, Letters from the Underground, onde recuperamos The Color Well, Death Loves Youth e Eyes Wide. Daqui a pouco há Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, 23h30. Please welcome Kings of Leon. A nova toca do Lobo, pontinha da antena, radar 97.8 MHz, no que diz respeito à radiodifusão. Não perca também a hipótese do online em www.radarlisboa.fm, de segunda a sexta, no que diz respeito à radiodifusão, naturalmente, 23, 1 da manhã. Amanhã, no horário de Tirolinhas, Ana Cristina Ferrão recebe Tiago Gomes em direto à conversa 23h30, os 13 anos da Bíblia, aquela que é mais lida que a outra, um novo livro autoajuda, um disco com Todd Trips dos Dead Combo, para breve. Kings of Leon, entretanto, Only by the Night. tema anterior era Closer, este é Crawl. Vai rodar ainda Manhattan antes do Tirolinhas da Noite de Hoje, que acompanha ou recupera a história da minha máquina de escrever, de Paul Auster. Papa, see, I'm home. I'll have a chili on this way. Às vezes as palavras ocupam demasiado espaço. Alguém as pode arrumar? Ages com plena atenção. Não acredites em ti. Não acredites em ti até ao dia em que morreres. O Espaço Entre as Coisas com Pedro Paixão. Sábado à 1 da tarde, domingo às 8 da noite. Estamos demasiado ocupados para escutar. Somos demasiado barulhentos para ouvir o que quer que seja, senão a nossa insensatez. É uma estreia na Antena Radar este fim de semana. Pedro Paixão, O Espaço Entre as Coisas, sábado às 13, repetição domingo às 20. Atira linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Nunca tive a intenção de transformar a minha máquina de escrever numa figura heroica. Isso é obra de Sam Messer, um homem que entrou na minha casa certo dia e logo se apaixonou pela Olímpia. As paixões dos artistas são insondáveis. Esta é uma ligação que dura há vários anos e suspeito que os sentimentos foram recíprocos desde o primeiro instante em que se cruzaram. Para onde quer que vá, Messer leva quase sempre um caderno de esboços. Desenha a toda a hora, atacando a página com golpes rápidos, furiosos, ergando os olhos do caderno a cada segundo para fixar a pessoa, o objeto que tem na sua frente. E sempre que nos sentamos para comer com ele, sabemos que também estamos a posar para o nosso retrato. Já participámos neste número tantas e tantas vezes nos últimos 7 ou 8 anos que agora já nem pensamos nisso. Lembro-me de ter apontado para a máquina de escrever da primeira vez que ele me visitou, mas não consigo lembrar-me do que ele disse. Passado um dia ou dois, voltou. Eu não estava em casa nessa tarde, mas ele perguntou à minha mulher se podia ir lá abaixo à sala de trabalho para dar mais uma vista de olhos à máquina. Só Deus sabe o que ele e a Olímpia terão feito lá embaixo, mas nunca tive a menor dúvida que a máquina de escrever falou com ele. Acredito mesmo que, a seu tempo, Messer conseguiu até convencer Olímpia a desnudar para ele e só para ele a sua alma de máquina de escrever. A História da Minha Máquina de Escrever é um livro de Paul Auster com ilustrações de Sam Messer, tradução para português de José Vieira de Lima, primeira edição portuguesa, julho de 2006, Asa Editores. Atira linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Desde aquela tarde em que Messer voltou à minha casa e pediu à minha mulher para visitar Olímpia na sala de trabalho, voltou várias vezes e a cada visita produziu nova onda de pinturas, desenhos e fotografias. Sam apossou-se da minha máquina de escrever e a pouco e pouco transformou um objeto inanimado num ser com personalidade e com uma presença no mundo. Olímpia agora tem desejos e estados de espírito. A Olímpia agora exprime sombrias raivas e às vezes exuberantes alegrias. E quase juraríamos que se ouve o bater de um coração preso no seu corpo metálico e cinzento. Tenho de admitir que acho tudo isto francamente perturbador. As pinturas são magníficas e eu sinto-me orgulhoso por a minha máquina de escrever se ter revelado um tema tão notável. Mas ao mesmo tempo, Messer obrigou-me a olhar para a minha velha companheira de um novo modo. Ainda estou num processo de ajustamento, mas agora, sempre que olho para uma destas pinturas, e duas delas estão na parede da minha sala de estar, tenho dificuldade em pensar na minha máquina de escrever como uma coisa. De uma forma lenta, mas firme, a coisa transformou-se em criatura. A coisa ganhou uma alma e continua a dar pelo nome de Olímpia. Julho de 2000. Amor Fúria, companhia de discos do Campo Grande e a Radar orgulhosamente apresentam Os Golpes, concerto comemorativo de Cruz Vermelha sobre Fundo Branco, o disco de estreia. A vida que conquistaram pelas nossas mãos. Santiago Alquimista, 1 de maio, 22 horas. Radar, a rádio oficial. É mais uma vez o Noite Dentro, neste caso a passagem de quinta para sexta-feira na pontinha da antena Radar com Viriato 25. Vamos a caminho da colher de blues da noite. Para trás ficou o Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão. The Stills. para trás, o Tirolinhas regresso às soltas em Viriato 25, nova toca do Lobo em plena radar, primeira das duas horas, edição quinta para sexta-feira, The Stills, Oceans Will Rise, três temas, Snow in California, Snake Charming, The Masses e este Being Here. De Blues e A Caminho da Meia-Noite, a compilação volume 2, Still Got the Blues. Thank you. Colher de Blues a finalizar a primeira hora de Viriado 25 convosco, como é hábito, entre as 23 e 1 até à 1 da manhã, em plena radar. Colher de Blues hoje foi Shaky, aliás, Easy, o tema de Big Walter, Shaky Orton. Peter Green and Mick Green, Chinese White Boy. Well, I tell you about, I knew a man one time, he run around just to lose his mind. Plenty of money, but it ain't no use. When you're feeling low, you got the white boy blues. When you're down, down, you got the white boy blues. Tell you what's done. Well, it ain't no try. But running around till the day you die. Plenty of time to lose your mind. Plenty of time. You got the white boy blues. Got too much truth. You got the white boy blues. Chegar ao fim da sua quarta das 5 edições. Vamos ver se amanhã, com a presença de Tiago Gomes, não vai ao ar a inserção número 5. Still Got the Blues. I was very much excited simply because the dude that's sitting behind the piano is a very good friend of mine and has been for many years. When I first encountered Clayton Love, his reputation as a football player at Alcorn College excelled his reputation as a musician. Believe it or not, the dude sitting behind the piano played a hell of a lot of football. All-American, had a lot of contracts from a lot of pro teams, but his mommy didn't want him to play football. She was afraid that he may hurt himself, and in the process, we got a full-time blues singer. But it goes a little bit deeper than that. It goes down to it whereas that the area that Clayton Love is from is an area that has produced more blues singers than bales of cotton. You see, Clayton Love with Sid Wallace. Clayton Love is from a little town called Clarksdale, Mississippi, about 30 or 35 miles apart. But when you talk about Mississippi, When you talk about Robinsonville and Indianola and Rolling Forks and Edwards, Mississippi, West Point, Tunica, Clarksdale, you're talking about guys like Charlie Patton, the father of the Mississippi Blues, born in Edwards, Mississippi in 1827. It was on Will Dockery's plantation that he met and influenced Willie Brown, Roebuck Staple, and Tommy Johnson, who spent their formative years around Tunica, Clarksdale, and Atabena, Mississippi. You're talking about guys like B.B. King, in my book, the greatest blues singer of our time, in Indianola, Mississippi. You're talking about guys like McKinley Morganfield, better known as Muddy Waters, born in Rolling Forks, Mississippi, raised in Clarksdale. He inherits his name from that area. Some says that his mother gave him that name because he used to like to play in the muddy waters in a little nearby lake called Deer Creek, and he'd come home all muddy, and so she called him Muddy Waters. And some say his friends gave him that name because he used to gig fish on a Saturday, and he'd sell them on a Saturday night, and his friends called him Muddy Waters. But I do know one thing, that only God could have given him the soulful, rich voice that launched him in the Blues Singers Hall of Fame. When you talk about Mississippi, you're talking about guys like Little Junior Parker, Clarksdale, Mississippi. You're talking about guys that, like the first blues singer to play an electric guitar, and he played it in the streets of Robinsonville, Mississippi. He was born Chester Arthur Burnett in West Point, Mississippi, but the world knew him as Howlin' Wolf. You're talking about guys like Ike Turner, one of the foremost geniuses of our time, who captured a rhythm pattern and a frequency that helped set the pace of the 60s. He's from Clarksdale, Mississippi. You're talking about guys like Jackie Brinson, who teamed up with Ike Turner in the early 50s. Bad Boy on drums, and Raymond Hill on saxophone, and Jesse Knight on bass, and Ike Turner on piano. They came out with a little thing called Rocket 88. It sold a million copies. They were from Clarksdale, Mississippi. You're talking about guys like the great Sam Cooke and Billy Gale of Clarksdale, Mississippi. You're talking about guys like Robert Johnson, one of the most fantastic songwriting geniuses of his time. He wrote such songs as Dust My Bloom, which became a classic. In 1950, a friend of Robert Johnson from Tunica, the immortal Elmo James, recorded Dust My Bloom in Jackson, Mississippi on a trumpet label. It was a million seller. From the pen of Robert Johnson came All My Love in Vain, which became the strongest tune on a Rolling Stones million-selling album entitled Let It Bleed. Radar, meia-noite. A hora do bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. 60 minutos com muito chá. Rooker, ao vivo. O regresso da Supacista a Portugal é já no dia 14 de maio, no Santiago Alquimista. Histórias reais em palavras sentidas, reflexões sobre o mundo, as pessoas, o amor e a vida, na voz da grande poetisa de Filadélfia. Úrsula Rooker, ao vivo. 14 de maio, Santiago Alquimista. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Megahertz Rádio Difusão, emissão online. www.radarlisboa.fm. Bem-vindos à segunda hora de Viriato, 25 até à 1 da manhã. Na emissão que une as noites de quinta à sexta-feira, aqui fica The Electric Compliment Blue States, que abraça os 10 novos mil ouvintes do meio rádio no primeiro trimestre de 2009. É o contrário de uma tendência negativa que se mantinha em 2008 e que finalmente torce o rabo. Segunda hora a complementar de Viriato 25, noite dentro quinta para sexta-feira na pontinha da antena Radar Viriato 25, os Blue States e The Electric Compliment. Oh, yeah. Eyes on the Prize. Mavis Staples. Paul and Silas found in jail, had no money to go their bail. Keep your eyes on the prize, hold on. Begin to shout. Doors pop open and all walked out. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Stand on the chain of hand in hand. Keep your eyes on the prize. Hold on. Got my hand on the freedom power. I wouldn't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Às vezes as palavras ocupam demasiado espaço. Alguém as pode arrumar? Ages com plena atenção. Não acredites em ti. Não acredites em ti até ao dia em que morreres. O Espaço Entre as Coisas com Pedro Paixão. Sábado à 1 da tarde, domingo às 8 da noite. Estamos demasiado ocupados para escutar. Somos demasiado barulhentos para ouvir o que quer que seja, senão a nossa insensatez. On the radio, YouTube, Beck, Yeah, Paul McCartney, Ramones, Bob Dylan, Franz Ferdinand, Bruce Springsteen, Lily Allen, Hot Chip, The Clash, David Bowie, Rufus Wainwright e muitos outros. Juntos num disco por uma causa. Ajuda as crianças vítimas da guerra. War Child Heroes, uma compilação sem precedentes que reúne versões de temas dos maiores nomes da música entregues à nova geração. War Child Heroes, um disco radar. Todos os lucros provenientes da venda deste CD serão entregues à organização War Child. Muito felizes por termos também o apoio radar do CD War Child, depois, principalmente depois do êxito que foi Black Was The Night, da organização Red Hot. Aqui fica para já Back. É um super álbum de versões. Back dedica-se a Leonard, aliás a Leopard Skin Pillbox Ant de Bob Dylan. Obrigado, 25, daqui a pouco há Boomerang, entrego mais uma vez a Yankee UXO dos Godspeed e o Black Emperor. Por aqui é a campanha na radar para mais um disco nosso, e o nosso tem um ano grande, depois do êxito do apoio anterior, desta vez War Child Heroes, um super álbum de versões, Back, muito bem, em Leopard Skin Pillbox Ad. Arriscamos também os Sister Sisters, ou as Sister Sisters, preferem um velho original do The Strand, dos Roxy Music. É Virgado 25 até à 1 da manhã. To teenage revolution. Thank you. Neste caso, um super disco de versões. Arriscamos as iniciais Back para Dylan, Leopard Skin, Pillbox Hat. Também o grupo Sister Sisters para Do The Strand da Roxy Music. Notável também. Straight to Hell dos Clash, com Mick Jones e Lillian, ou melhor, Lillian e Mick Jones. On the fiddle, how's about a British jig and reel? Play mine, crazy banjo. jockey, drag, ragtime, USA. In Parkland, international, junkie, dumb, USA. Where pro came proves the purest rock man groove and rap poison. The volatile Molotov says. Loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere. Most likely could be any frontier, any hemisphere. It's no man's land. E é sem medo do frio que se faz sentir lá fora que no Casa Cláudia desta semana subimos as bainhas e dançamos ao som de miniskirt. Esquibel, na companhia dos Combustible Edison. Feriado 25, noite dentro na radar. Daqui a pouco há boomerangues. E também Martin the Topley Bird, recuperada num boomerang anterior no início da semana. Face. Got no charm to chase, and my memory. Entre as soltas de Virgão 25. Foi a recuperação do boomerang do início da semana. A rubrica, aliás, a que estamos a chegar mesmo em cima, o álbum Quixotic. Keep this frequency clear! Estreia no próximo fim de semana, sábado às 13, do Espaço Entre as Coisas, com Pedro Paixão. Uma outra estreia também na programação da Radar, é um programa que se prevê mensal e que de momento se vai chamar O Amigo Americano. A primeira contribuição, porque o amigo pode vir a ser de qualquer outra nacionalidade, tem a ver com Ramesh Srivastava, um amigo pessoal de Pedro Ramos, o vocalista dos Voxtrot, que nos traz a primeira edição da sua primeira broadcast ou webcast chamada Youth Trip e que nós transformamos em O Amigo Americano. A não perder, sábado às 14, tem uma recuperação para quem não puder ouvir nessa hora, domingo às 21, portanto 9 p.m. Tempo de boomerang. Tempo de boomerang. Mais uma dedicatória. Yankee UXO. Os canadianos Godspeed e o Black Emperor. Tenha toda a gente muita saúde. dedicatória constante nas últimas três noites de Viriato 25 na pontinha da antena radar em Boomerang. Godspeed You Black Emperor, álbum de 2002-2003. Yankee UXO, as iniciais UXO querem dizer material explosivo não explodido, minas, armadilhas, etc, etc. Estamos a caminho do final de mais uma edição dupla de Viriato 25. Termina a uma, como é habitual. Há uma rubrica fixa a cumprir-se daqui a pouco, é na ponta da língua, ainda acompanhando Kepa Junqueira. E nós estávamos a perceber o que aconteceu, mas era uma troca de canais. TV on the Radio, um pouquinho antes do Na Ponta da Língua, Dear Science. The way they turn your head into a rest stop for the dead, and did it all in gold and blue and gray. Efforts to allay your dread, in spite of all you knew and said, were hard to see and harder still to say. A comfort judge, our latest in land, was sent to quell your sentiment and keep your trembling scent, your hand at bay. And when a sudden silhouette escaped the top side of your bed, I knew he'd never ever be the same. I'm not Feira de Discos do Campo Grande e a Radar orgulhosamente apresentam Os Golpes, concerto comemorativo de Cruz Vermelha sobre Fundo Branco, o disco de estreia. Santiago Alquimista, 1 de maio, 22 horas. Radar, a rádio oficial. TV on the radio, um pouquinho antes da última rubrica da noite, em Variado 25, o Na Ponta da Língua. Dear Science. The star had begun to fall. The land of boys that cried on the lonesome tide. Like the whale was the only love you ever saw. Was this dying fall that asks the storm that soul? How above canyons, mighty walls, I'll still dance a gold that love walks through, in and out, in and out, back and forth, back and forth. Turn from the fear of the storm. Slung low, slung low. Love star to the dance. It goes, goes, goes, goes, goes, goes, goes. Arms out, knees bend. The motion flows like the song. Open petals of a desk rose. Just reveals the perfect nothing of everything we are, everything we are. Candle of light, light supply. Passei muitas horas nessa sala. São coisas que acontecem. Acontece sempre alguma coisa de novo. Não sabes o que é que acontece. Fica sempre uma sensação de desconforto. E eu já levei chapada, já tive fugido, já fui preso. Não sei, aquelas horadinhas. Não é isso que interessa. Fazia assim, tipo, metia-se um bocadinho em bicos de pés. Felizmente há poucos desses. Os sentimentos e as ideias e a tragédia. Essa é daquelas coisas que podem fazer em casa, ao contrário do wrestling. E se interessa para outras coisas... Coisas boas, não é? Extraordinário. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Din nam ta de kota ka jana ko kupa ta ke ta kupa ta ke ta ta din kota ka jana ko ta din karta ka ta din tanga ta din tanga ta din na tanga ta ka ta din na tanga ta jana ta ka din nam ta de kota ka jana ko kupa ta ke ta kupa ta ke ta ta din kota ka jana ko ta din din. Noite dentro na Radar 97.8 MHz, a noite que une quinta a sexta-feira. Ponta da língua esta semana, tal como na anterior, que é para Junqueira, certos do duplo et cetera. Fica por aqui o Deus, o aviso de take care. E o até amanhã. Está mundu un beste bat I noiz eloben pasatzen badet ikusi gabe azte bat bihotz guztira banatutzen zaitalako gauza triste bat eskatsa gazte pare gabia apirile Rosa, izarra bezin dizti zaria txorria bezin nahi rosa Horaitzen baino guztu gehiago nik ezin ezake goza Zorion ian ikusen zaitut nere bihotzak haupoza Pentsamentua nere konsola garria Zura betanik ezin bizina ez ezaten dizutegia Zubazinak earbola eta nipaldin badin txuria Nik zuzinaken arbolartan janekin goruke gabia Nere bihotza zure ganuntza darama Erri guztian zeren daukazun Eskatz bikainaren fama Beste fortunik mundu honetan Ez det deziatzen mama Aur batek bera gizan gaitzala Nia eta eta zuama Beste fortunik Ama, har batek berak izan gaitzala ni aita eta zuam Lili eter bat badut ni aspaldi begi Taturik Lili eder bat badut nik Aspaldi behiz taturik Baina ez naiten mentura Areskura hartzera Aitatik zer den lantzera Aribiatzea sobera Lili ederra zoidazu Maite nauzune ferrazu secou.